lugares muito secos, em terras isoladas. Yeah. Não existe esperança, eu não escuto tua palavra. Muitos lados destruídos, casamentos acabados. Existe tanta violência e tanta gente abandonada. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Em lugares muito secos, em lugares muito secos, em terras isoladas. Não existe esperança e não escuto tua palavra. Muitos lares destruídos, casamentos acabados. Existe tanta violência e tanta gente abandonada. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Quantos podem soltar de alegria? Coloque a mão sobre a pessoa que está ao seu lado, meu irmão. Diga pra ela, meu irmão, todo deserto, toda terra seca sobre a sua vida, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu estou ouvindo, o som de abundante chuva. Chuva, chuva, yeah, yeah. Chuva, eu já posso. Chuva, oh, yeah. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Já posso ouvir o som, de abundante chuva. Eu já posso, ouvir o som, de abundante chuva. Oh, oh. Já posso ouvir o som, Chuva.